está se abrindo. Eu já posso ver o rei no seu rosto. Brilha a luz que seduz meu coração. Seu olhar. Jesus, me envolve neste amor. Não existe nada igual a ti. Põe teu anel em mim e no céu o firmamento brilha mais neste momento. E os anjos dizem sim. Vem, vem pra mim, Jesus. Está se abrindo, eu já posso ver o rei no seu rosto. Brilha a luz que seduz meu coração.